fecho os meus olhos de fora e sondo com os olhos de dentro as imagens que afloram. E vejo um túnel de cores cuja consistência é nada e realidade. Cujo espetáculo é o da dança num caleidoscópio. Quem pode compreender o império dos sonhos? Então eu canto ao Pai das Luzes, que me compreende mais do que eu se tentasse. Com os acordes dissonantes tocados a penumbra, em frente à janela, descortinando entardecer, celebro aquele que num segundo pode perscrutar meu mundo, que ouve o soluçar profundo da humanidade oriundo.